Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. Fala galera, salve Vila Ângulo, meu nome é Théo Secato e esse é o Bom Demais Radio Show, bora nessa porra. Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais, bom demais, bom demais. Radio Show. Bom, muito bom estar aqui com vocês e essa semana... Bom, primeiro falar que semana passada quem colou foi intenso e essa semana vai ser muito mais relaxado e eu escolhi um tema... Estranho, na verdade, não foi exatamente um tema, foi mais uma vibe. Eu acho que esse programa ele vai ser um programa de uma vibe. Ele vai ser uma vibe meio... uma viagem, assim. Uma vibe meio ficar viajadão. Mas só que também uma viagem em curtição, saca? Meio dançando, meio viajando, meio pá, estourado, assim. E eu não sei exatamente por quê, foi uma coisa que me surgiu, assim. Eu falei, não, acho que... acho que eu tava meio nessa vibe... E eu fui montando o programa e achei que seria o que deveria ser. Então, para começar, estourando a cabeça mesmo, na maior vibe possível, eu vou tocar Party and Bullshit, do Notorious B.I.G. Bom demais, B.I.G. Since the public school era, bathroom passes, cutting classes, squeezing asses. Smoking blunts was a daily routine since 13. A chubby nigga on the scene. I used to have the Trey Deuce and the Deuce Deuce in my bubble goose. Now I got the Mac in my knapsack, lounging black, smoking sacks up in Axe and Sidekicks with my sidekicks, rocking fly kicks. Honeys wanna chat, but all we wanna know is where the party at. And can I bring my gat? If not, I hope I don't get shot. Better throw my vest on my chest, cause niggas is a mess. It don't take nothing but front for me to start something. Bugging and bucking at niggas like I was duck hunting. Coming out just me and my crew, cause all we wanna do is bullshit. My man saved that I knew from the project. Said he had beef, asked me if I had my piece. Sure do, 222s in my shoes. Holla if you need me, love, I'm in the house. Roman strokes, see what the honeys is about. Moet popping, hope popping, ain't no stopping. Big Papa, I'm a bad boy. Niggas wanna front, who got your back? Niggas wanna flex, who got the gap? It ain't hard to tell, I'm the East Coast overdoser. Nigga, you're scared, you're supposed to. Nigga, I toast you, put fear in your heart. Fuck up the party before it even start. Is he drunk off a Henny and Skunk? Or some brand Nubian shit beating down punk? And we party, that bullshit. That's that. And we party, that bullshit. And we party, that bullshit. And we party, that bullshit. And we party, that bullshit. And we party, that bullshit. And we party, that bullshit. And we party, and bullshit. And bitches in the back looking righteous. In the tight dress, I think I might just hit her with a little Biggie 101. How to tote a gun and have fun with Jamaican rum conversation. Blunts in rotation, my man Big Jock got the Glock in his waist and we're smoking, drinking, got the hooker thinking. If money smell bad, then this nigga Big is stinking. Is it my charm? I got the hookers eating out my palm. She grabbed my arm and said, let's leave calm. I'm hitting skins again. Rolled up another blunt, bought a Heineken. Niggas start to low down, a kid got choked out, blows were thrown, and a fucking fight broke out. Yo, chill, man, chill. Can we just all get along so I can put hickeys on my chest like little Sean? Get a pissy drunk off a Dom Perignon, and it's on, and I'm gone. That's that. Uptown like stuff. Bom, a próxima música é muito especial pra mim. É uma música que eu curto pra caramba, assim mesmo. E é de um cara que eu diria que é um dos melhores artistas da nossa década. E é o Kendrick Lamar, que é um rapper, compositor e várias outras coisas, sinceramente. Que, putz, é um cara foda. Eu realmente acho o Kendrick foda. E ele tem um disco que chama Untitled, que é um disco com várias músicas que não tem título. Untitled, sem título. E uma delas que me pega muito é essa balada soul rap absurda, que é o Untitled 6. Então, a música Untitled 6, do Kendrick Lamar. These metamorphic supernatural forces dominate what I see. Gemini, duality, personalities always conflicted. Oh, but don't be scared of me, girl. I can't explain. I know what's for me to you. I know what's hard to believe. God, give me the favor. Let me explain. More than a compliment, and I could be some assistance. Let me show you how. I can't explain. I sure know. I spin around two times. I'll be there with the answer. Let me explain. For sure who you are. I can't explain. Your mama raised you. Your daddy raised you. Hair washing your clothes on Sunday. Let me explain. Walking your brother to school 3 miles away, defeated by the sun. I can't explain. Don't you explain that? Don't you explain the reason why your mind it travels? Let me explain. I wanna know what you think. I wanna pick your brain when I see it, but don't you ever. Let me explain. I sure know. I spin around two times, a blessing in disguise. I can't. Bom, a próxima banda que mostrou foi a Sofia Chablau, inclusive, que é um som que a Sofia aparentemente tem pirado bastante ultimamente e eu peguei essa onda com ela, que é música Tuareg. Difícil, eu não sei exatamente nem explicar exatamente o que é música Tuareg, mas Tuareg é um certo povo que vive em algumas regiões da África e outros lugares que é muito louco. Os caras é meio uma coisa nômade, num certo sentido, ou já foi uma coisa mais nômade. Mas eles têm uma cultura musical muito forte. E tem essa banda que Tuareg, que é o Etran de Lahir. Eu não sei falar exatamente o que eles falam em francês. Etran de Lahir. E o nome dessa música é Agin Agadz. E é uma música maravilhosa, muito louca. Inclusive, lembrou a gente muito Sonic Youth. Bom, sempre acho que lembra Sonic Youth as coisas. Hoje, inclusive, tem dois casos desse. E um desses é esse. Então, agora com vocês, os Tuaregs, Etran Delair com Agin Agadz. Thank you. não é só que eu sempre comparo as coisas com o Sonic Youth, e não é só que hoje tem dois casos dessas comparações minhas com o Sonic Youth de músicas que não tem nada a ver, só que eles estão seguidos. Então, essa próxima música é uma música que tem uma historinha de como eu descobri. Eu estava ouvindo um programa que o Thurston Moore, o guitarrista e cantor do Sonic Youth, um dos, né? Estava fazendo um programa de rádio no KXP, que é uma rádio lá de Seattle que eu gosto muito. E ele fez um programa colocando som. Bem assim, só colocando som mesmo, falando muito pouco. E um desses sons, tinha vários sons assim de lugares estranhos e coisas diferentes. E um desses sons que me pegou foi uma música que chamava Blind Willie. Aí a história engraçada é o seguinte. Eu ouvi a música no programa e a pirei. E aí eu tinha entendido, Blind Willie era o cara. Era o cara, o músico dessa música. E tem um bluesman que chama Blind Willie. Eu achava que era um bluesman muito esquisito. Aí depois eu fui entender que, na verdade, Blind Willie é o nome da música. E o nome do cara é o Sonny Sherrock, que é um guitarrista de jazz, free jazz, avant-garde. Muito foda. Eu totalmente viajei nessa, assim. E o cara é muito foda e ele tem dois discos muito bons. E um desses é esse disco. E, sei lá, eu pirei muito na música. Ela é muito esquisita. Ele tocando um violão de um jeito muito louco. E me lembra muito Sonic Youth, especificamente. Mas eu tenho a desculpa nesse caso de falar, porque quem me sugeriu a música foi o guitarrista do Sonic Youth. Então, também não é sempre assim, saca? Não é uma repetição. Então, agora com vocês, do Sonny Sherrock, Blind Willie. Agora, para fazer essa sequência fechar com chave de ouro, num certo sentido, bem... inclusive, eu queria falar uma coisa antes, é que eu tenho sido mais freestyle com as ordens do programa e tenho achado isso interessante, umas coisas um pouco mais mudanças radicais e, ao mesmo tempo, interações entre as músicas completamente inusitadas, sabe? De vez em quando funcionam umas coisas que, se eu fosse mais, sei lá, organizado ou mais categórico, como eu fui nos primeiros programas, acho que não rolaria. Então, agora eu vou tocar Turn Your Lights Down Low, do disco Exodus, do Bob Marley and the Wailers. Turn your lights down low. And pull your window curtains. Oh, let your moon come shining in. Our life again. Saying, ooh, it's been a long, long time. I get this message for you, girl, but it seemed I was never on time. Still, I wanna get through to you, girl. Essa próxima música agora, eu pesquei ela de uma playlist que um amigo meu mandou, o Pedro Carboni, de música da Etiópia. E, na verdade, eu já tinha ouvido falar do Mulatu Astatic, que é o cara que eu vou tocar agora. Eu já tinha ouvido falar uma vez que me mostraram o som dele. Eu curti, ouvi algumas outras vezes, mas não virou exatamente do meu universo cotidiano musical. Porque eu tenho essas coisas, sabe? Coisas que... As coisas vão as repetições vão aumentando, mas são várias coisas que se repetem, sabe? E esse não entrou, não sei exatamente por quê. E aí eu me deparei com essa música dele, de novo, nessa playlist, que também me pegou muito, porque ela é bem estranha, assim, mas muito foda. E essa música é Yejeli Teseta, My Own Memory. diria que se botar Mulatto Astatic, My Own Memory, você acha mais fácil. É, e esse cara, o Mulatto Astatic, ele é um precursor do Ethio Jazz, ou Jazz Etiópico. Para quem não sabe, na Etiópia, nos anos, principalmente 50, 60, 70, teve muita banda boa de jazz, de soul, de funk. Um deles é o Mulatto. Mulatto Astatic. E o cara até tocou com o Duke Ellington, saca? Então realmente vale muito a pena ouvir tanto ele quanto esses músicos da Etiópia dos anos 60, 70 e 50, que é o que eu conheço. Deve com certeza até hoje ter coisa boa. Tipo, isso é sem dúvida, assim. Eu diria que é uma... Música boa é música boa. Onde rola, rola, né? A gente sabe muito bem. É... E, bom, a gente mora no Brasil, afinal, né? Nem sempre as coisas estão boas, mas a música boa está sempre rolando. Então, agora com vocês, Mulatto Astatic com Igele Teseta My Own Memory. Bom demais, Radio Show. Stereolab. Stereolab é uma banda que eu gosto muito. Então, a próxima música que eu vou tocar é do Stereolab, que é uma banda que eu piro muito. É uma banda anglo-francesa, ou não seja, inglesa e francesa. Tem pessoas francesas e pessoas inglesas. Mas, se eu não me engano, eles residem na Inglaterra. E é uma banda que fez os anos 90 serem mais lindos, saca? É uma banda bem dos anos 90, só que ela tem um som muito mais particular. Ele é muito mais... com sintetizadores e modulares, do que, sei lá, um rockão, um pavement, Sonic Youth. Não chega exatamente a ser isso, mas também sim, é bem kraut, sei lá, eu adoro Stereolab, então eu vou tocar agora para vocês Stereolab com Les Hyper Sound. Essa próxima música, eu acho que faz uma puta ponte entre o Stereolab e os Tuaregs do Etrena de Lair e o Sonny Sherrock e o Mulato Astatic. Bob Marley eu tô em dúvida. E o Stereolab num certo sentido. Bom, a próxima coisa que eu vou tocar é um cara que chama Jonathan Gatt. O Jonathan Gatt é israelense e ele tocava numa banda de punk israelense que é o Monotonics, que é uma banda que fez um certo sucesso e eles tinham umas apresentações bem loucas. Eles sempre tocavam no meio do público. Então, acho que nos anos 90, talvez, eles abriram, ou talvez 2000, early 2000, eu não sei exatamente. Eles abriram uma turnê pro Faith No More, se eu não me engano. E eles faziam um show, então imagina um show do Faith No More lotado, sei lá, 20 mil pessoas. E no meio dessas 20 mil pessoas, um power trio com os caras muito doidos, tocando um som louco. E aí ele subiu na galera, e tinha uma hora que o batera tocava todo suspeito, com a batera, a galera segurando a batera, a galera segurando ele. Umas coisas bem loucas, assim. Então era um chance. E aí o Jonathan Gatt saiu do Monotonics e entrou numa carreira solo e ele grava várias coisas. Inclusive, quem toca baixo com o Jonathan Gatt nessa gravação e em outras gravações é o Cessa, que era do Garotas Suecas, tocou com o Jonathan Gatt e agora ele tem carreira solo. E essa música que eu vou tocar é de um disco do Jonathan Gatt que eu gosto muito. A música é East to West, do Jonathan Gatt. Então agora com vocês, Jonathan Gatt com East to West. A próxima, eu vou tentar falar menos. Eu tô falando muito, eu percebi hoje. Eu tô meio viajado, assim. Mas essa próxima, ela, na verdade, faz a gente lembrar qual que era o mote do episódio, que é o clima. Não é se a música é animada, não é se é rock, não é se é um estilo musical, é o clima da música. Essa própria música, eu acho o próprio clima, e esse, o artista da música, o compositor, ele é o próprio clima em pessoa. Então, a próxima que eu vou tocar é It's Raining Today, do Scott Walker, que eu amo demais. Escutem Scott Walker, procurem saber, ele é um cara muito foda. Essa música dele da fase anos 60, então agora é com vocês, Scott Walker, com It's Raining Today. It's raining today, and I'm just about to forget the train window girl that wonderful day we met. She smiles through the smoke from my cigarette. It's raining today, but once there was summer and you and dark little and sleeping late afternoons. Those moments descend on my windowpane. I've hung around too long listening to the old landlady's hard luck stories. You out of me, me out of you, we go like lovers to replace the empty space. Repeat our dreams to someone new. It's raining today, and I watch the cellophane streets, no hang-ups for me. Cause hang-ups need company. The street corner girls are cold, trembling leaf. It's raining today. It's raining today. Essa próxima banda é uma coisa que eu tô conhecendo ainda, mas eu pirei muito. É uma banda de krautrock, junto com Noi, com Kraftwerk, com Faust. Aparentemente, essa é uma, e com Can. Essa é uma banda muito importante alemã de krautrock. Então, agora com vocês, Amondo 2, Burning Sisters. Burning Essa próxima também, cara, é a pura vibe. É... umas bandas que... coisas que eu mais toco aqui. Na verdade, acho que a cada... um episódio sim, um episódio não, eu toco alguma coisa ou do Lou Reed ou do Velvet. Ou do John Cale. Ou dos dois, who knows. Mas sempre aparece. Mas eu achei que essa música também é, como eu disse lá no Scott Walker, a pura vibe. Então agora com vocês, é, do Velvet Underground, Ocean. Então, do disco Loaded. Here come the waves. próxima música que eu vou tocar, eu descobri há pouco tempo, e eles inclusive acabaram de lançar essa música, acho que faz um mês atrás, talvez, ou no máximo 2 meses. E é uma banda inglesa que chama Dry Cleaning, é totalmente novo o som. E essa música, sei lá, me pegou. Eu ouvi, falei, caralho, foda essa música. Achei minha cara, assim, ela é bem seca. É, umas frases de guitarra muito doidas, assim. E se você curtirem a música, quem curtir a música que está escutando, vale a pena depois ver eles tocando ao vivo, que é bem massa, assim, porque eu acho que esse som tem tudo a ver com ser ao vivo. Então agora com vocês, Dry Cleaning com Unsmart Lady. Agora, uma próxima também do clima, eu diria. Bom, todas são do clima, porque afinal a questão é o clima, mas essa também é daquelas que fortalece o clima. É uma banda classiquíssima dos anos 60, 70, de rock psicodélico, que é o 13 Floor Elevators. Então, agora com vocês, 13 Floor Elevators com Reverberation. Yeah. Essa próxima também é uma, putz, é uma puta banda, puta música, foda tudo, saca? Fudido, absurdo. É, bom, essa banda é uma banda alemã, do final dos anos 70 e 80, e aí seguiu em 90 e seguiu em 2000, e está aí até hoje realmente fazendo coisas espaçadamente ou não, de vez em quando mais rápido, ela vai e vem num certo sentido, porque os membros dela são muito especiais, e especialmente o Blixa, que é o cantor da banda, compositor e junto com as outras pessoas, uma coisa mais misturada, o ponto deles é mais louco que isso. Mas o Blixa é o braço direito do Nick Cave. O Blixa já tinha a banda, que é o Einstürzen Neubauten. Fala de novo. Einstürzen Neubauten. Estou falando mais ou menos certo, mas é uma banda alemã, né? Como eu disse, então esse nome está aí. Mas se você coloca Einstürzen lá no Spotify, ele já aparece rápido, porque acho que ele percebe que é um nome não muito palatável, assim. Mas anyway, o Blix era o braço direito do Nick Cave, mas ele já tinha o Einstürzen Neubauten. O Nick Cave curtia o Einstürzen Neubauten. Então tem tudo a ver, é um alemão industrial muito louco. E essa música é uma música um pouco mais nova já do Einstürzen Neubauten, que é Silence e Sexy. Que é uma música que tem umas pausas de silêncio assim, dramáticas, absurdas, e um barulho que fica. É um, quase um ASMR do Blix fumando um cigarro enquanto ele canta. Não sei, eu achei que ela poderia ser também. Uma jogada pro dark side do clima. Então agora com vocês, a Einstürzen Neubauten com Silence e Sexy. So sexy. Silence is sexy. Silence is sexy. So sexy. As sexy as death. So sexy. Just your silence is not sexy at all. Just your silence is not sexy at all. Your silence is not sexy at all. Agora, para elevar o clima, brindar com a taça de champanhe classy, os grandes galãs, os Austin Powers da música, a banda Suicide, que é uma banda que eu já falei, do Alan Vega, Nova York, meio dos anos 70, música eletrônica, punk, loucura. Então, agora com vocês, Suicide com Diamonds, Fur Coat and Champagne, ou seja, diamantes, casaco de pele, champanhe. Diamonds are for a cool champagne. Chegamos ao final. Muito bom. Que bom que vocês que chegaram até aqui. Muito feliz de ter vocês comigo. Eu estar com vocês. Ouvir um som juntos. Hoje eu gostei bastante desse programa no sentido playlístico. Achei ele interessante. E eu vou acabar... Calma aí. Será que eu falo? Não. Primeiro eu vou agradecer a Rádio TV Mundo Novo. É nóis pra caralho. É nóis Max, é nóis Ju. É nóis galera que faz o rolê acontecer. E essa próxima música, ela tem uma certa historinha. Hoje eu falei pra caralho, né? Mas tudo bem. Afinal, sei lá. Não sei. Falei pra caralho, mas também a gente escutou bastante música, então tá valendo, vai. Bom, a próxima música é do Lonnie Holley. Eu não fazia ideia que era o Lonnie Holley mesmo, assim. E até hoje eu não tenho certeza se eu faço. Tem uns caras que são garimpadores e Instagrammers. Eles garimpam vídeos e áudios. Chama Dust to Digital. Ou seja, da poeira ao digital. Que é uma galera que faz curadoria de música... Tanto, tipo, música estranha, música de lugares loucos, música da Bulgária, húngara, música grega, tipo, como final do século XVII. Música, sabe? Ou, sei lá, música grega de 1902. Final do século XVII não tem. Assim, desde que tem gravação de som, eles têm. Então, tipo assim, blues do Delta... E aquela galera, que eu não lembro agora o nome do cara, mas é a galera que andava junto com o Crumby, que era a galera que ia lá no Mississippi, nesses estados do sul, Alabama, e iam batendo de porta em porta e falando, ah, você tem compactos? E eles iam comprando, aí tem Charlie Patton, tem essa galera do blues old school, que foram descobertos por isso. Anyway, esses caras, eles passam tudo pro digital e colocam no Bandcamp. Então, assim, é um prato cheio pra pirar, sabe? Puta, eu quero ouvir agora música da Polônia de 1915. Bora, beleza, tem lá, você vai achar, saca? E aí eu achei no meio dessas coisas esse cara que é o Lonnie Holley, que é um cantor maravilhoso e pianista. Então agora com vocês eu vou tocar essa música do Lonnie Holley que chama Looking for All. Looking for all to be rendered. Bye bye Brasil, bora nessa porra, caralho. Looking for all to come about for my soul. Looking for all somewhere within. One day it all began. I was needing oh so bad, all my goodness to show, and one day at my lowest I know that day I need it all to show. Looking for all to show. I call upon myself to do my best. All upon myself, I was looking for all to be rendered, to be the truth from deep inside of my internal self. And I told everybody, I say, art is to me. The A is for all, the R is for render, and the T is for true, and the I is for internal, and the S is for sale. Looking for, looking for all to be rendered for the truth of humankind. From an internal place in me, from an internal place that I call myself. Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais, bom demais, bom demais. Radio Show. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV. Rádio TV. Rádio TV Mundo, Rádio TV Mundo. Rádio TV Mundo, vai gravar isso aí.